Na noite de São João, no sertão da Carnaíba, emendaram os bigodes e o couro comeu sem dó. O desafio do século, gato, boca de pandeiro e Paraíba, guitarra de cipó. Na noite de São João, no sertão da Carnaíba, emendaram os bigodes e o couro comeu sem dó. O desafio do século, gaguinho, boca de pandeiro e Paraíba, guitarra de cipó. Sou gago desde menino, bem antes do microfone, que eu já era cantador. Raspando o garfo no prato, descobri o regional. E com os oito batutas, fui sambar no interior. O Paraíba hoje tá enrocado, isso aí, Paraíba. Vim da pé da Paraíba, de bagagem a viola. Do silencioso do mato, deparei com a cidade, tocando os gritos do rádio. E com bambu se porta para construir essa guitarra. Já que eu não tenho nada contra instrumento algum, mas tocador toma choque e vi plateia reclamar com os ouvidos doendo do som dessa sua guitarra e dos seus mil quilotes. Recolhe seu gatinho, a tua insignificância, que no meio da multidão só dá eu o trio elétrico no país do futebol. E tu é bom pra tuas negras só em recinto fechado. Com toda essa sua arrogância e toda essa sua zoada, se manca seu Paraíba, que até Paulo Afonso para. Quando faltar energia, quero ver a sua cara e gaguinho até clarear. Pra acabar com a tá da briga, surgiu os nove baianos, que não tendo nenhum lado, nem partido, nem filó, no samba da minha terra, no choro brasileiro, e juntar os dois num canto só. Pra acabar com a tá da briga, surgiu os nove baianos, e não tendo nenhum lado, nem partido, nem filó, no samba da minha terra, no choro brasileiro, juntar os dois num canto só.